depois que vai embora. Ah, nossa relação acaba aqui. Carlinhozinho, tá perdoado, só quero evitar. Ah, que você um dia bate em mim. Jeito está me dando medo. Entenda, não quero ser mais uma nesse mundo que apanha do teu companheiro e fica refém desse medo profundo. Meus parceiros Fabiano, Pedrinho, Caio, Lorival, Edvar Júnior, GT da mídia, meus parceiros Augusto Produções, toca me. Só quero evitar pra não acontecer. Espero que você me entenda e se ponha aqui no meu lugar. É como diz aquele ditado, melhor prevenir do que remediar. Entenda, acabou, eu já não te reconheço. Você mudou e não foi pra melhor. Esse seu jeito está me dando medo. Entenda, não quero ser mais uma nesse mundo que apanha do teu companheiro e fica refém desse medo profundo. Juntou Vicente Gamo, meu parceiro Vicentão, Doutor João, Doutora Larissa, toca Luanzinho.